Bonjour, bonjour et bienvenue sur les antennes de RTF 95.4, le 3WRTFlimoges.com. On est de retour, comme chaque dimanche matin, de 10h à midi, pour vous présenter le top du Portugal. Présenter l'émission avec mon compère, mon confrère et mon collègue Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, écoute. Très bien. En pleine forme. Ouais. En pleine forme. Prêt à accueillir André Villas-Boas et Ricardinho. Ouais, pourquoi pas? Et on pourrait aller faire un tour. Bon, on a bien demandé d'avoir des places pour aller faire une petite interview, mais bon. On a essayé de les croiser aussi à un nouveau hôtel. Et j'ai pas réussi. C'est dommage. Prochaine fois. Ouais. On ira à Marseille. On ira à Marseille. Un peu loin quand même. Programme de la journée, on avait dit à Bruno de la semaine dernière de venir. Ah ben oui, c'est vrai, meilleur vœu. Peut-être. Ah mais peut-être, meilleur vœu à vous tous. Que cette année 2020 soit remplie de bonne humeur, de soleil et de bonheur, et c'est tout, et ça sera déjà beaucoup. Hein. Et de santé, surtout la santé. Surtout, et mon cas de dîner, un petit peu d'argent, c'est important aussi. Ah, il est chaud le café, et des cafés moins chauds. Un peu de café, café moins chaud. Hola ben, bon dia à tous, et bon an 2020, bon an nouveau, Eric, comment est-ce que tu as? Esse domingo de manhã das 10 ao meio-dia para vos apresentar o Top do Portugal na Rádio RTF 95.4 ou na rtflimoges.com. Temos as redes sociais também, o Snapchat, Instagram, Facebook, o Top do Portugal. Você pode encontrar em todo lado da net. O programa da manhã. O programa da manhã vai ser às 11 horas do desporto e 2 horas de música. A Eva não está aqui. Está doente. Constipação. Ai, ai, ai. Força. E é muito. É muito para esse domingo de manhã. Está tudo bem, Eric? Bom, ça va, toi? Está tudo bem. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. T'attends? Ouais. T'attends? Parce que t'es déjà sur les starting blocks pour une heure de musique non-stop? Je suis prêt. On part avec qui? Ritager. On part avec Ritager. Ah oui, j'ai oublié. Un petit dédicace à un groupe très spécial. Le Before 2.0. Voilà. C'est une dédicace personnelle qu'il fallait que je sois. J'étais obligé de la faire. Voilà. Ouais, mais il dort, Master Sim. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent là. Là, il y en a beaucoup. Là, on est suivi. Là, on est suivi. 95.4, rtflimoges.com. Ou si vous voulez passer à l'antenne, eh ben Eric vous attend. Eric, eh ben, il fait quoi, Eric? Il vous attend au téléphone au 05 55 50 09 09. Voilà. Et si vous voulez pas Eric, vous prenez Ricardo sur l'Instagram, le top du Portugal, et le Snapchat de l'équipe. Le TDP, RTF 95.4. Tout est en minuscule et tout est attaché. Voilà. Et le Facebook aussi, le top du Portugal. Voilà. On va partir en musique? On y va. Avec Ritager. Ritager. Vamos lá, música portuguesa, uma hora e depois o desporto. Top de Portugal. Na Rádio RTF, todos os domingos. Das 10 horas ao meio-dia. Chega com a brisa que vem do mar, brinca no meu corpo. Vejo o que eu sinto toda vez que eu te vejo. Queria ter-te na minha vida como vives nos meus sonhos. Essa voz que me ilumina, minha clareza no medo. Aquela gota de água fria que está no meio do deserto. Eu quero ser para ti essa voz e companhia de seguir a teu lado, amor. São tão perfeitas com o aroma da primavera. Teu olhar é tão bonito, isso me leva às estrelas. E nas noites tão chuvosas, eu te mimo e tu ficas. Este café de madrugada é doce e suave como tu. Eu quero ser para ti essa força e companhia de seguir do teu lado, amor. Este reggaeton, e dale bombom, chique bombom. Tu és minha leão e eu sou o teu leão. Vou te devorar o ritmo deste som e levar-te a ti para o meio do salão. E assim fazemos amor muito lento, vivemos um momento. Se isto é um sonho, eu não quero acordar. Sonho viver contigo, sonho dormir contigo, casar-me só contigo e sem guardar o teu coração. Sonho viver contigo, sonho dormir contigo, casar-me só contigo e se cantar desta canção.

Good. mas dentro do meu peito tu entraste para ficar.

cá o beijo e a família lá em casa. Há muito que eu não os vejo e os animais lá da quinta. Conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes, nunca consegui montar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Dá cá um beijo e a família lá em casa. Há muito que eu não os vejo e os animais lá da quinta. Conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua... A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes, nunca consegui montar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. E vou parar de cantar porque vou arrebentar as orelhas dos nossos auditores. Então, está tudo bem, Henrique? Como ça va? Ça va, então? Ça va, ça va. T'es en forme? T'es prêt pour ta rubrique sport? Ora bem, o desporto hoje vai ser desporto grandíssimo. Juste une petite aparté quand même, dire que Trélissac reçoit Marseille et à Beaublanc. Oui. Dire que le boulevard Beaublanc, il est fermé. Oui, c'est vrai que vous pouvez rien faire. Là, de toute façon, la partie du boulevard, là, c'est coupé. Là, et nous, puisqu'on est en plein milieu, on est juste derrière Beaublanc, on sait pas comment on va sortir du studio. Dommage que le stade, il donne pas de ce côté. Eh, c'est vrai. Sinon, on aurait pu voir le match. Eh, mais c'est vrai, c'est. Mais peut-être de l'autre côté du studio. Non, ça donne pas, ça donne pas du ça côté. Ça donne pas, là, du côté. Non. Non, il faudrait aller toquer à la porte des personnes, des voisins. Ou aller sur le studio émergence. Oui. Studio Émergence, il y a une vue directe sur Beaublanc. Mais on perd un étage. On perd un étage, mais on voit l'enceinte quand même. Mais bon, c'est pas grave. Oui, force aïe, André Village Boas. Et s'il y a des Portugais du côté de Trélissac, boa sorte. Ora bem, o campeonato português. Ora bem, houve, c'est la décima, décima quinta jornada. 15ª, la 15ème, on est d'accord, oui. 15ª. Ora bem, ontem houve Boa Vista Portimonense e acabou com um empate 1-1. O Desportivo das Aves perdeu 1-0 contra o Santa Clara. O Belenense foi goleado 7-1 contra o Braga. E o Guimarães perdeu ontem 1-0 e recebeu um cartão vermelho. Hoje, às 4 horas, o Paz Ferreira recebe o Moreirense às 4 horas. O Tondela também às 4 horas recebe o Gil Vicente. O Marítimo vai ao Rio Ave. e o Sporting recebe o Futebol Clube do Porto às 6h30. O Vila Nova do Famalicão recebe o Setúbal às 9 horas. Para a semana que vem, sexta-feira, 10 de janeiro, o Benfica recebe o Desportivo das Aves, o Santa Clara recebe o Rio Ave, o Moreirense recebe o Porto, o Portimonense recebe o Paços Ferreira, o Famalicão vai ao Boa Vista, o Setúbal vai ao Sporting, o Gil Vicente recebe o Belenense, o Marítimo recebe o Vitória de Guimarães e o Braga recebe o Tondela. A classificação não muda, o Benfica está sempre o primeiro com 42 pontos, sem nenhuma derrota e nenhum empate. O Porto com 35 pontos, o terceiro, o Sporting, com 26 e com a derrota, com duas derrotas sobre os cinco últimos jogos. Oi, estou muito cansado. Na quarta praça, o Vila Nova Famalicão com 24 pontos. O quinto, o Guimarães com 21. Em empate com o Braga, a sexta praça. Lugar. Os dois últimos lugares do campeonato, o Paços Ferreira com 11 pontos. E o último, o Desportivo das Aves com 6 pontos. Ora bem. Informação Mercato, vamos continuar em... Não, pode ser em português. O Juliano Weig vai para o Benfica, antigo jogador agora do Borussia Dortmund. E agora o Sporting quer ajudar o Monaco a limpar o Monaco dos seus jogadores, porque há 70 jogadores licenciados no Monaco. E há muitos portugueses e o Jardim tem contactos, amizades entre o Sporting, relações entre o Sporting e o Monaco. Então vamos ver, pode ser que tenhamos jogadores do Monaco que vai ao Sporting para ajudar a subir nesse campeonato. Há sempre esse debate com o Jetson Fernandes do Benfica, que vai para o Olympique Lyonnais ou o West Ham. E está sempre o Leão a convidar o Yassine Brahimi, o antigo jogador do Porto, para ir para o Lyon. Para o Lyon. Para o Marselha. É assim, é o Vilas Boas, para ir jogar contra o Trelissac. É assim. Ora bem, era tudo para o desporto de hoje. Demos convite. O convite é... Eu dei o convite para a semana que vem. Estou muito cansado. Estou todo partido. Não vou ver o... Tem de place para o match? Opa. Não. Vou continuar em francês porque estou com dificuldades. J'ai pas de place para voir le match. Envoyez-nous un snap sur le TDP RTF94.4 si vous avez des places et que vous allez voir le match. Vous envoyez un petit snap. Ça fait plaisir. On vous mettra ça en story, tout ça. Instagram, le top du Portugal. N'oubliez pas d'abonner. Parce qu'on a déjà beaucoup de personnes sur Snap. Maintenant, objectif, c'est beaucoup d'abonnés sur Instagram. Voilà. Alors, si vous êtes sur Facebook et que vous avez un compte Instagram, le top du Portugal sur Instagram. Et le top du Portugal aussi sur Facebook. Voilà. Le TDP RTF95.4. Et si vous voulez passer à l'antenne pour une dédicace ou quoi que ce soit d'autre, si vous voulez parler et écouter la jolie voix suave de Eric, eh bien vous composez le... Pourquoi cette jolie voix suave? La jolie voix suave de Eric, si vous voulez entendre sur RTF 95.4 ou RTF et Limoges.com, vous composez le numéro. Je parle comme ça? Ouais, tu parles un petit peu comme ça. C'est vrai? On dirait Dr Love sur Fun Radio. Alors je vous écoute, madame. Oui, vous pouvez nous rejoindre au 05 55 50 09 09. Pour tout problème. Si vous avez des problèmes, vous pouvez passer à l'antenne sur RTF Limoges. On pourra en parler en off. On pourra en parler en off. avec le conseil de l'émission Le Top du Portugal. Et on vous passera une belle musique pour vous réconforter. Voilà. On va partir sur une autre heure de musique. Et après on se dira au revoir. Voilà. Parce que le top du Portugal, c'est aussi de la musique. c'est Desport, et après musique, et après apéro. Et oui, apéro. Ben oui, on est portugais, hein, il faut pas l'oublier, messieurs dames. Allez, on part avec qui, Eric? Magda Gaeta. Oh, Magda Gaeta. Ai, ai, ai, o copo para ver o match lá, o Vilas Boas. Ai, o Vilas Boas, o Magda Gaeta. Vamos lá, música portuguesa até o meio-dia, meus senhores. Pop de Portugal. Na Rádio RDF, todos os domingos. Das 10 horas ao meio-dia. Cor de rosa, entram todos, entram todos. cada um no seu lugar. Comprei um carro em segunda mão, que já nem tinha a inspeção. Novo por velho, dei meio tostão, mas só o queria numa condição. Vais ter de pintar para eu levar, eu quero um carro rosa para passear. Vais ter de pintar para eu levar, todos os que o virem vão adorar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, todos querem lá entrar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, cada um no seu lugar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, todos querem lá entrar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, cada um no seu lugar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, todos querem lá entrar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, cada um no seu lugar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, todos querem lá entrar. No mini cor de rosa entram todos, entram todos, cada um no seu lugar. Quero trick, cai embaixo. Quero trick,

acreditar que estou feliz quando não estou. A mentira não é mais que uma defesa. Sofro menos a fingir ser quem não sou. Eu nunca mais voltei a sorrir em cada madrugada. Eu que fui um dia, hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. E nunca mais voltei a sonhar como sonhei contigo. Quando a noite cai ainda estou perdido. Não me encontrei jamais. Por isso me escondo e só vou mostrando tudo o que eu não sinto, mas nunca mais. Eu senti e fiquei perdido e não me encontrei jamais. Posso viver jamais. E por isso me escondo e só vou mostrando tudo que eu não sinto. Mas queria saber diz-me de uma vez o que é de fazer. São sonhos que trago agora neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás. Só te quero, desespero, quero-te só para mim. Nunca te menti, eu bem sei. Fiz tudo por ti e tudo te dei. São sonhos que trago agora neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás. Só te quero e desespero. Quero-te só para mim. Só queria que me dissesses o que ficou por dizer. Ou no fundo que me desses o que nos falta viver. Tudo aquilo que me lembro é o que me levou para longe de ti. Nunca ninguém deixemos o passado para trás. Porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero e desespero.

nada, fonte de rancor. Vi famílias desoladas, sem nada mas dor. E nos olhos da desgraça viu a Damastor. A Damastor. Sentimento safari, para de conta que assim, about money é comigo. Ela em cima por selinha, mano, cara está pali. Cunha mama, cunha cis, nunca te pedi, mas que si. Turinha niga está comigo, niga fly do life é si. Turinha G, gasta G, tudo G, rest in peace. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, ey. Sentimento safari, para de conta que assim, about money é comigo. Ela em cima por selinha, mano, cara está pali. Cunha mama, cunha cis, nunca te pedi, mas que si. Turinha niga está comigo, niga fly do life é si. Turinha G, gasta G, tudo G, rest in peace. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, ei, hey, hey. Amizade não tem preço, estás comigo, eu não esqueço. Mato para ficar ileso, cada palavra teu sou peso. Isso é um novo começo, quero mudar de endereço. E não a forma como eu penso, nessas putas dou desprezo. Aliança sobre a mesa, se não ter rabo tem cabeça. Um filho vou ter de certeza, pó e alô que é riqueza. Chão tá verde, fiz limpeza, as notas são da natureza. Uma dama sobre a mesa, tá bom tipo realeza. Quero o paca, quero o jeez, quero o dama, quero o kiss. Quero o tropa, quero o jeez, o que ela disse, nada fiz. Quero o guita, quero o paca, não é tira, não é placa. 36 está no mapa, fake nigga, contra-ataca. Quero o guita, quer bebida, a minha vida não é gerida, só bebida quem gerida. Ganda dama atrevida, ela ficou comovida. Triste diz, não engravida, caso haja recaída. O cubico tem saída. Sentimento safari, para de conta que assim. About money é comigo, ela cima por selinha. Mano, cara está pali, cunha mama, cunha cis. Engata piri, mas que si, turinha niga está comigo. Nigga fado, life é si, turinha G, gasta G, tudo G, rest in peace. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, ey. Sentimento safari, para de conta que assim. About money é comigo, ela em cima por selinha. Mano, cara está pali, cunha mama, cunha cis. Engata piri, mas que si, turinha niga está comigo. Nigga fado, life é si, turinha G, gasta G, tudo G, rest in peace. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, fuck the police. Fuck, fuck, hey, hey, hey, C'est terminé. O Julinho na RTF, no Top de Portugal. São grandes músicas na RTF e não é na RFM. Tem mal bem. Ai que não, eu não gostaria. Ai não. Quem me dera abraçar-te no outono e verão e primavera. Até para a semana, no domingo de manhã, na Top de Portugal, 10 horas e meio-dia. Foi um verdadeiro prazer estar convosco, como cada domingo. Animaux prochain, voilà, Julinho na RTF, Top du Portugal. C'est un véritable plaisir d'être avec vous pour animer ces 2 heures dimanche matin. Il fait beau, profitez-en pour y beber uma cerveja, genre, regarde, água ferrugineuse. Mais ils ont pas compris. En français, ça marche, le CSA, ils me feront pas un procès. C'est bon, ils ont pas compris. Chut. Mes chers compatriotes, profitez de votre joli dimanche après-midi. Faites plein de santé, bonne année, bonne santé. N'oubliez pas. Oui. Bonne année, bonne santé. Surtout la santé. Et au moins un petit peu d'argent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas les réseaux sociaux du Top du Portugal, l'Instagram, le TDPRTF 95.4 pour le Snapchat de l'équipe. Et le Top du Portugal, si vous avez un événement à nous communiquer, le Facebook du Top du Portugal, c'est important. À la semaine prochaine, Eric. À la semaine prochaine. On se donne rendez-vous 10h midi. Ou le 3 et le replay, bien évidemment, à partir de mardi disponible. RTFLimoges.com. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine, ciao ciao.